Vai. Vai, vamos ver se funciona agora. Vamos ver. Vai. Vai. Você vê que a gente acelera a bagaça aqui, o break vira baião, né? Você vê que merda, você vê que a gente acelera o break dance aqui, ele já destrambela, vira um baião. 25/9/2009, estamos aqui com mais um podcast, quase um mês que eu não faço podcast pra vocês, né, cambada de viado. Porra, mano, é que esse mês foi tiririca da Serra Pelada, meu amigo. Que trampeira que a nega véia teve, mano. Mano, até corri aqui com a porra da abertura, que tem um monte de coisa pra te falar. Que cacetada, esse mês foi barra, viu, meu. Tive desde goteira aqui no meu barraco, passando pelo dente da minha filha, que cai, que tem que arrancar aquela... Meu, que coisa. Vocês falam que a vida do BK é assim, assado. Meu, que puxado que foi esse mês. E o chefe passou um monte de revista pra fazer. Eu tô começando a ficar com medinho. Parece que a minha temporada de fazer essas revistas de mulherzinha vai parar, hein? Porque esta merda tá acabando. O homem tá começando a dar os primeiros calotes. Porque editor é assim, né? Você começa a trabalhar com ele, no começo tudo bem, tá tudo beleza, paga que não sei o quê, beleza, mas de repente vai sumindo os pagamentos. Ah, não, passa aqui dia 10, passa aqui dia 15, passa aqui dia 20. E some, desgraçado, né? Você procura aí, nunca tá lá. A secretária já começa a ter, você pega pelo tom da voz da secretária, ela tá preocupada. Não, seu Roberto, o seu fulano, não, seu Carlão, ele não veio essa semana. Tá, você vê pelo tom da voz da mãe que tá, o barraco tá caindo, o barraco tá caindo. Tá, tem que ficar esperto, então a gente já fica assim, eu tô achando que tá acabando a minha temporada de fazer essas revistinhas. Mas de qualquer forma, temos aqui alguns assuntos bem interessantes pra passar pra você, meu amigo. Cheio de alegria, cheio de alegria, cheio de alegria, cheio de dinamismo. A grande loucura do jovem BK, a preta velha sensual, a voz de veludo do seu podcast da internet. Muito bem, rapaziada, vamos começar então com uma boa notícia. Uma boa notícia que eu fiquei... Você deve estar sabendo, se você acompanha aquela bosta daquele meu japanfury.com, né, você tá acompanhando lá, eu já consegui fechar um contratão com a editora Ícone, considerado Sr. Fanelli, né, para fazer o livro do Mil Nomes. E a produção do Mil Nomes tá uma tosqueira. não tá tosqueira nada, tá pomposa. É. Vende seu peixe, desgraçado. Tá ficando muito bonitinho o livro, tá ficando muito simpático. A Márcia, minha senhora, está desenhando algumas as ilustrações internas. Ela tá fazendo as ilustrações internas. Bom, ela fez também a capa, você acompanhou, né? Ela fez a última capa, todas as capas anteriores, fez uma série de desenhos para a parte interna, vai ter ilustrações preto e branco, né? Dentro do livrinho, óbvio, né? Não vai ser na minha pele, nem no meu cu, vai ser no livro. O velho tá muito louco. E temos aqui também com a presença do nosso Fernando. Nosso Fernando não. Com o Fernando Inhoque, Fernando Aoki, o Fernando Alma de Aço Aoki, nos auxiliando na arte finalização dos desenhos, porque é trampo pra caralho. E correndo por fora, temos a parte de quadrinhos, são 10 páginas de quadrinhos do Kanf, do Tachibana. O Tachibana, o nosso camarada, conhecido nosso, grande amigo, que está nos auxiliando também na parte de quadrinhos, que eu estou devendo uma grana para ele, que eu vou pagar quando, né? Eu vou pagar uma grana para ele fazer o lápis dessa bagaça, porque não é de graça, que o homem é profissional, eu que sou um duro fodido. Mas ele acredita no nosso trabalho, ele acredita na nossa força, na nossa condição. Então ele está nos fazendo essa parte lá, depois a gente vai arte finalizar a brincadeira, colocar no livro e encaminhar para lá, né? Publicando numa boa. Nós estamos muito felizes com isso, vamos batalhar bastante para que o livro venda legal. Tenho certeza que vai vender bem, porque não só o texto está muito bom, as ilustrações estão muito boas, a premissa do livro é muito bacana, e falar dele é... falar do Mil Nomes é puta merda, é falar da minha criação, da minha melhor criação, Gosto de todas as outras, gosto do Mundo Sem Sol, eu xingo o Mundo Sem Sol pra caralho. Gosto dos Elementais, gosto dos do meus vampirinhos, gosto de tudo aquilo. Mas também gosto, especialmente do Mil Nomes, porque ele agora é a bola da vez, né? Ele é a minha grande alegria, minha grande satisfação, porque ele demandou um esforço muito grande, demandou e demanda um esforço muito grande, porque mesmo que ele esteja impresso, tem que montar o site, colocar os personagens, explicar cada um deles, colocar dicas sobre a derivação do personagem, o que vai acontecer depois, porque a ideia é fazer seriado mesmo, né? Fazer mais do que um livro. Claro que a gente vai vender como se fosse um livro só, tal, encerra, tal. Não, mas a gente, se o público cair no gosto, né? Se cair a bagacinha no gosto do público, né? Vamos soltar mais, né? Vamos soltar. Se vender também tem essa. E tem também a parte de assessoria de imprensa, que nós vamos correr atrás de esses canais de televisão. Porque rádio, a gente pode até fazer, mas não tem aquele impacto o rádio, né? O rádio é legal, é maravilhoso, eu adoro o rádio, tanto que fiz locução. Mas o rádio ele é muito restrito, né? Ainda mais para o projeto que a gente quer. Então a gente vai correr especialmente para a televisão, com alguns canais pequenos, para depois almejar o grande canal que é o Jô Soares. O BK tem vontade de ir no Jô Soares, o BK vai agitar para ir no Jô Soares, porque o BK, eu acho que imaginou no Jô Soares, vai ter muito neguinho que vai para o meio da rua rasgar o cu de raiva. Né? Porque você, mais do que ninguém, meu jovem mancebo, sabe que todo mundo, né? Esse povo que me detesta, ele veio, me chama de fracassado, que eu sou vagabundo, que eu não faço nada. Então, se eu conseguir chegar no Jô Soares, já vai ser um negócio. Eu acho que eu vou, hein? Eu tô tendo a séria impressão, a séria convicção, a profunda convicção aqui no meu fiofó, que eu vou mesmo lá. Mas só de aparecer na televisão, como eu já apareci uma vez, você não se lembra, mas quando teve a Copa do Mundo, eu apareci no programa Você é Curioso, do Marcelo Duarte, da Bandeirantes, para falar de produção japonesa, né? O Brasil ia jogar com o Japão, ele me chamou lá, fiz um programinha bacana, tal, devo ter ele perdido aqui, mas não sei se lembro. Foi meio fraquinho, porque eu me caguei. Eu me caguei, fica tão intimidado, né? Porra, será que eu falo, será que eu não falo? Minha vontade era explodir, falar as besteiradas que eu falo aqui no podcast, mas o ambiente de rádio é opressor, né? Aquela coisa de sala tudo fechadinho, todo mundo olhando pra tua cara, olha, siga isso aqui, fala isso aqui. Mas foi bacana, então eu já tenho uma, né? De vez em quando a gente dá uma flertada com as coisas do andar de cima. Então se um dia eu for no Jô Soares, você vai ver que vai ser uma buceta. Mas eu quero ir também na dona Ana Maria Braga, eu vou lá falar com a veinha, que ali vai ser muito louco. Vou olhar bem pra cara aquele papagaio sem vergonha, aquele papagaio ordinário, o Louro Chulé. O nome dele não é Louro José, que é isso. Olhar bem pra cara dele e falar: é, seu mamulengo, vai ser um pesadelo do caralho. Eu acho que os caras não vão nem me chamar, viu? Acho que eles não sabem. Mas de qualquer forma, vamos voltar aqui ao Mil Nomes, né? A premissa do Mil Nomes, deixa eu parar com meus delírios, né? O Mil Nomes é o seguinte: ele tem os personagens, eles são user-free. Claro que tem uma separação entre o livro, que é da editora, lógico, e os personagens que eu coloco no site, que o livro alavanca, para que outras pessoas possam fazer, né? Você quer fazer um desenho, você quer fazer um texto, etc. Quer fazer uma novelinha, pode fazer. Eu não sou regulado, pão duro, muquirana, que nem uns camarada que tem personagem pra cacete. Eu não vou citar o nome. Maurício de Souza, eu não vou citar o nome, porque não cabe a mim. Maurício de Souza, eu não vou falar, mas o cara tem muito personagem. Podia ser de um. Fazer um sorteio pra molecada, né? Libera um aí pra fazer um moleque, fazer um fanzine, fazer a sua revistinha, dar o apoio. Não, não faz isso. Mas a preta velha é abnegada. A preta velha é abnegada. Eu sou bonzinho, sou legal. E quero ver que as coisas dos caras funcionam. Se eu consigo levantar a minha parada, eu acho que os outros também podem levantar, podem fazer suas coisas acontecer. O pessoal é muito burro, né? O povo é muito burro. Não tem noção de nada. Mas não é só noção. Como eu conversei ontem com a minha patroa, que a gente fica trocando ideia. Não é noção. O pessoal não tem vontade de fazer as coisas, entendeu, meu querido? Eles não têm vontade de pegar um personagem, não, eu vou fazer um personagem legal, vou ganhar meu dinheiro, vou agradar o leitor. Não, ele pensa assim, eu vou fazer um personagem pra mim. Ou então, vou fazer uma versão mangá do Dom Casmurro. Ah, puta que pariu, enfia no cu, meu. Que é isso? O pessoal quer fazer, não, vou fazer o folclore nordestino, vou fazer aqui o meu samurai gaúcho. Ah, pra puta que pariu, né, cara? E depois ele, ai, que eu tô fazendo. É um bando de. É gente medíocre, incompetente, mas com um ego imenso, porque não vai para frente, vai ficar naquela velha, não quer tomar. A preta velha é diferente, a preta velha é generosa. Eu crio os personagens, não, você quer fazer tal. Eu tô meio que legalizando o fanart, o fanfic. Não vou concordar se nem fazer minhas, pegar meus personagens para botar na putaria. Pô, aí não, né, meu? Pô, você quer o quê? Quer? Não, pega dos outros. Meu não. Deixa a minha prana, a minha aguinha. Em mim não, a Calã em paz. Deixa o meu nome. Deixa lá. Não faz putaria. Mas a filha também, eu não posso fazer o quê, né? Mas não faz. A preta velha não concorda com isso e tal. E nós estamos batalhando para que esse livro venda legal. Nós já temos aqui a nossa querida sobrinha mineirinha. Que eu não posso falar o nome dela, senão vão, né, vão tesourar o esquema dela. Vai ter um evento lá em Minas Gerais, estamos negociando para ver se a Preta Velha lança o livro lá ou se leva lá. Mas aqui em São Paulo nós vamos fazer lançamento em tudo quanto é canto. Vou virar. Eu vou seguir, sabe o quê? Não, não cheirei não. Tô com nariz entupido, eu não cheiro cocaína. Pô, meu, para com isso, só pensa em putaria. Eu vou fazer que nem o Cassaro, eu vou pegar os exemplos bons, as coisas boas que o Cassaro fez, que é o quê? Ele pegava o Rolaveja, e fazia o tour pelos eventos, né? Ele levava lá, fazia, e vendia lá no evento. A tiragem era meio complicada, porque empatava, ele não era um gibi que vendia pra cacete, que dava lucro, não. Tocava, dava pra tocar, não há sorte nisso. O cara vai levando pra lá, ele vai pulverizando nos eventos. Ele faz o métier dele e beleza, funciona bem. Foi aquele. Depois ele meteu o pé pelas mãos, fez as cagadas dele. Mas isso é problema dele. Não vamos entrar no nosso podcast de hoje pra falar mal dele, porque todo mundo sabe que o Cassaro deu errado, ele não teve as manhas. Tá, ele queimou o personagem, queimou tudo, fracassou e pisou na bola com aquela animação idiota, com aquele CD de áudio ridículo, coisas que não tem nada a ver. Ele se ferrou pelo amadorismo, porque sobe na cabeça do camarada, né? Por incrível que pareça, sobe. Os exemplos estão aí, né? Vamos citar rapidamente o nosso considerado Alexandre Nagada, uma pessoa que eu respeito muito. Eu tenho muita consideração pelo Nagada, é um cara muito gente boa, muito competente. Competente pra caramba, muito competente. Criativo, criativilíssimo. Só que quando ele lançou aquele Blue Fighter, né? Ele faltou o quê? Aquela visão empresarial. Né, que o pessoal que entra no Maurício de Souza acha que vai conseguir. Que, né, que o pessoal entra no Maurício de Souza pra. Na minha opinião, é pra roubar. Pra roubar o quê? Não a técnica, a manha, mas pra roubar o pulo do gato do camarada. Então o Nagado ele fez esse esquema, ele podia ter feito o pulo do gato. Ele criou o Blue Fighter, né, o fulaninho lá, o camarada dele desenhou de novo essa maldita brodagem do cacete, né? Não é à toa que o Maurício é milionário porque ele manda a brodagem a merda. É ele e acabou. Tem os seus problemas, ele funcionou. Aí fica esse negócio dele, ele poderia ter pego o personagem, já corrido atrás de um licenciamento, de fazendo alguma coisa por fora, fazendo, né? Mas, obviamente, atualmente não se faz mais gibi desse jeito. Quem faz gibi desse jeito fura o esquema, né? Ele fracassa, porque não tem mais espaço na banca para você colocar um produto nacional. E mesmo que você coloque, você não vai ter fôlego. Aquele Pátrio Primobodlum, parece o nome de remédio, né? Como é que você dá o nome do teu gibi? Nome de remédio, Pátrio Primório. Para dores de cabeça, furúnculo, unha encravada, use Pátrio Primorium para passar no teu pênis, no seu curulum. Você vai fazer, porra, olha, nome feio do caralho, né? Aí você vai fazer um gibi desse, vai pôr na banca, meu, você não vai ter fôlego, cara. Não vai ter fôlego, porque você vai estar competindo com o Panini. Que, na verdade, é Marvel e DC. E tem a JVC, que é Shogakukan, Kodansha, Shueisha. Meu, você não vai conseguir, você não vai ter fôlego. Ah, mas o pior é que o camarada vende, ele faz uma tiragem pequenininha, bota nos points por aí, faz um barulho, vende. Mas é foda, o quadrinho ele desgasta pra cacete, ele puxa pra caramba. Tudo bem que é mangá, e o mangá que esse pop, um primboard, não faz, é aquele mangá bem shonen, que tem pouca informação pro quadrinho, né? É só pose, tem pouco texto, é um fiapinho de história, um, dois números. Ridículo. Ridículo. O leitor que compra isso, ele vai se sentir enganado, porque, porra, se é pra comprar pipoca, ele vai comprar Marvel DC, que tá ali na banca, ou vai pegar o japonês, que tá ali, já vê um monte de coisa, mas não, isso aqui é fininho. O desenho é burocrático pra cacete, aquela coisa careta, com foto da paisagem ali da janela da casa do cara, o cara desenhou. Que isso? Aquela capa feia, um fiapinho de roteiro, uns desenhos duros. livros, assim, tal. Tecnicamente competente. Mas, não, mas falta emoção, falta coisa. Aí falando também, voltando ao Nagada, o Nagada deve ter feito um licenciamento, correr atrás de alguma coisa, produzir produtos derivativos, e à medida que o produto fosse sendo adaptado para outras mídias, ele tinha de se segurar. Mas de novo nós temos o que? A visão do desenhista, né? Nós temos uma situação agora aí no mercado que é o seguinte: você tem um monte de desenhista, né? Mas por que você tem um monte? Você vai lá e tem ilustrador pra caralho. Na editora lá da Patroa Trabalha, tem uma pilha. Quando eu fui lá, eu vi, meu, que horror. Tem uma pilha do tamanho de uma porta, assim, imensa, só com trabalho de portfólio de ilustrador. É uma quantidade absurda. E fera, não é aquele cara que faz no Orkut, aquela menininha retardada, que aquela gordinha babaca, sempre tem uma gordinha, né, Balzento? Sempre tem uma maldita gordinha. Tem até aquela gordinha que faz aquele choro, aquela coisa tudo estranha. Não, não é isso, é pessoal que fez Quanta, que fez Abra, Fábrica de Quadrinhos, ESPN, né, aquela outra lá, aquela outra puta escola de... que fez faculdade mesmo, que vai lá e manda os desenhos, fudeu, arquitetura, né? Fez Mackenzie e manda lá pros caras. Meu, é um desenho foderoso. Você viu aí no japanfury.com, no nosso site, eu entrevistei o Aloysio, né? Você vê o trabalho do cara desenhando, ilustrando pra Abril, cara. É uma fera. E é desse nível que tem lá, viu? Eu não podia pegar o nome dos caras pra fazer a entrevista, porque é antiético. Não posso, né? Podia dar merda pra minha mãe. Não, Deus me livre. De que eu fiz? Então eu fui atrás do Aloysio falar com ele. Mas é desse nível. Por que que tem ilustrador, então? Por quê? O sistema de ensino não mudou. O mercado mudou. A Abril fechou a parte de quadrinhos. Caso você não saiba, viu? Você é meio distraído. Antes a Ebal, né? Aquelas grandes editoras, a Kodak, ou então a mesma. Essas editoras pequenas do Franco lá, aquela. É essa mesmo. Ele aceitava desenhista. Aceitava para fazer história de quadrinhos, para publicar. Mas fechou, agora não tem mais isso. A Abril não tem. Acabou. Então os caras estão lidando com uma fórmula editorial, que é o gibi de 26, 32 páginas, colorido ou preto e branco, e querendo jogar isso, meu, não funciona, cara. É só você ir na Comics, você vê a parte de quadrinho nacional, tá tudo encalhado, porque o formato não funciona mais. Infelizmente não funciona mais. Se o camarada pegasse o gibi dele, aliás, é uma grande mídia, tipo Folha de São Paulo, se ele colocasse o gibi dele uma vez por semana, no final de semana, pra sair na Folha de São Paulo, aí vai! Tem que ter um camarada picadura, né? Um pintudo, pra poder bancar o gibizão dele. Aí vai! Dá lucro, todo mundo fica feliz. Mas, meu, sozinho, lançar um próprio primório, faz um barulho do caralho, né? Porque o fandom de quadrinhos é muito retardado, né? Ele acha que, ai, é tal. O fã é retardado por natureza. Eu espero que você não seja fã de nada, seja um apreciador, seja equilibrado, né? Senão eu te dou porrada, seu corno. Mas o fã, ele é retardado. Então o camarada vai jogando isso, tá fazendo, mas não, daqui a pouco para. Quantos e quantos e quantos gibis você viu que começaram desse jeito? Durou dois, três, número, para. Eu gosto muito de citar o nosso considerado, né? O nosso condescendente, pênis quente, opa, não, o penitente lá do Lorde Lobo, porra, o cara lança um número, roda 3, 4, 5, 6 meses, lança outro, roda um mês, 3, 4, 5, lança. Meu, ele não tá lançando um gibi sério. Não há seriedade. Eu não preciso nem dizer aquele cataclismo do Jovem Tania, que tá aqui do meu lado, querendo comentar com você, já comento já. Um desenho horroroso, um trabalho feio, um trabalho porco. Mas eu vejo que o cara é abnegado, ele é dedicado, né? Ele quer fazer, mas, meu, tá errado, cara. Como é que você vai apresentar isso pra uma editora? Bicho, eu não tive coragem de ler o gibi. Não fosse o Fernando Alck comprar pra mim, tô a ver. No outro extremo, eu não tive coragem. No outro extremo, tem lá o Lobo Guará, lá do nosso considerado Carlos Henry. Um gibizinho que ele também comprou, tá pequenininho assim, lá pela Escala, tal. Encalhe da Escala. Porque é de novo o desenhista, o ilustrador, fazendo coisa que ele não manja. No caso do Carlos Hammer é diferente, ele está usando fórmulas pessoais e com a experiência que ele tem de publicar lá fora, tentando aplicar, que não funciona, cara. Não funciona, não adianta, porque simplesmente o mercado mudou. Mudou tudo. Mas os caras têm, não vou botar na banca, porque a cabeça oca. E essa cabeça oca permanece nas escolas de desenho. Eles ensinam os camaradas a desenhar. Nosso considerado Alan, lá do Orkut, lá do comunidade de desenho de quadrinho, de coisa assim, de mangá. O cara faz 2 anos, para publicar nos Estados Unidos, mas porque você tem uma estrutura que cria mão de obra barata, mão de obra para editora. Só que com o fim das editoras, que publicam material nacional, esse povo fica batendo cabeça aí e a estrutura não acabou. A estrutura continua, a estrutura de ensino continua. É a mesma coisa que a porcaria do curso de locução de rádio que eu fiz, né? Você tem 2 escolas, que é a rádio aqui em São Paulo, que é a Rádio Oficina e o Sesc, o Senai, sempre confundo os dois, que dão um curso de locução, mas, bicho, não precisa mais. Com a internet, com a popularização da informação, ou você só ouvindo, você pega as manhas, você não precisa mais. Mas para trabalhar em rádio, mas por quê? É uma estrutura arcaica que é mantida graças ao cada locução, do radialismo e da dublagem também. É por uma legislação do tempo dos militares que exige uma série de coisas para que, primeiro, que o governo fosse mandar nos caras. Mas como o governo também foi pro brejo, virou que elite, né? Manda uma panelinha. É um absurdo você não poder dublar. Por quê? É a mesma coisa que é um absurdo que você tem que fazer cursos e faculdades para escrever. Eu não estou denegrindo a formação de ninguém, muito pelo contrário. Mas você pegar Boris Casoy, Joelmir Betting, esses velhos danados que manja pra cacete, eles não fizeram faculdade. Paulo Francis, que faculdade Paulo Francis fez? Era um puta de um fera no jornalismo. Ah, Milor Fernandes tem um colegial, velho. Milor Fernandes é um gênio. Na minha opinião, ele é o melhor filósofo intelectual do Brasil. É ele. O velho é maravilhoso. Que faculdade que ele tem? Mas quando você tem essa legislação, você impede que a turminha entre e favorece a sua turminha, né? Você vê lá dublador que tá aí há 20, 30, 40, 50 anos dublando e não larga o osso. Onde é que tá a renovação disso? Né? Onde é que você vai ter uma renovação com gente nova, com novos talentos sendo revelados? Não tem, fica aquele feudo do camarada mandando, com o sujeito fazendo a pose, e os fãs, esse bando de imbecis retardados, achando que tá tudo certo, que é assim que tem que ser. Aí o dublador, um chavequeiro, mentiroso, tem um cara, eu não vou nem citar o nome do sujeito, não, porque o Brasil, a melhor dublagem do mundo é a brasileira, e tem otário que acredita. Ele lança essas conversas, tem otário que acredita, é um absurdo. Isso precisava ser revisto, mas quando você tem essa legislação, você não deixa a turminha entrar e você cria o quê? Uma elite que manda e desmanda. Mas numa democracia, você pode ver nos Estados Unidos, uma democracia séria, escrever, se expressar, seja, e dublar, você não tem legislação. Você tem os sindicatos, lógico. Você tem os sindicatos que zelam pelo interesse dos atores das suas classes, beleza. Mas se você quiser dublar qualquer coisa, você pode. Se o cara gostou, não, vem aqui, dubla, pode dublar. Era assim. Nos anos 40, 50, era assim. Né? Eu me lembro que o... Como é que é? O Paulo Goulart, agora há pouco, numa entrevista na rádio, ele falou que ele estava passando, foi fazer um teste de rádio, não tinha formação nenhuma, leu um textinho, passou lá o pica-grossa da emissora, não, você é bom, você vem. Pronto, tá feito, é isso. Formação é importante? Claro que é. Tem um estudo? Nossa, sem dúvida, você fazer uma faculdade, fazer um curso de locução... Mas não precisa, é optativo. Algumas pessoas nascem com um talento, né? Nascem com a competência, com a capacidade. Passa pela frente dele lá um microfone, ele desanda a falar, que não. Ele tem um talento natural, tá com ele ali que foi, teve oportunidade. Mas quantas pessoas não puderam ser locutor, ser radialista, ser dublador, porque simplesmente tem uma legislação retrógrada, absurda, fascista, que não permite que pessoas possam exercer o seu direito de livre expressão. Isso que nós estamos fazendo aqui na internet, meu podcast, eu não sei como é que os caras não vieram para cima, porque é internet. Internet não é nada. Mas você pode ver, eles vão vir alguma hora, tem que ver isso aí, vai ter uma bosta qualquer. Mas felizmente a legislação não permite isso. Mas onde que eu quero chegar com isso tudo, né? Você tem toda essa estrutura arcaica de quadrinhos, de desenho, que cria desenhistas, que cria ilustradores, mas você não tem o aproveitamento, porque o mercado é ultra, fechou-se. Então é a mesma coisa que você ter um curso de afiador de faca. Amolador de faca. Por que tem um curso de amolador de faca? Mas tem porque o cara está faturando, né? Mas chegaram agora as facas descartáveis. Então por que você precisa afiar sua faca? Pô, o que você gasta pra você afiar uma faca, você vai lá e, porra, compra 10 faquinhas descartáveis. Não tá bom? Não funciona? É. É assim que tá a situação. Mas, infelizmente, o nosso mercado não mudou. E o desenhista, ele não tem essa visão de mercado, né? Ele não se vê como empresário, ele não se vê como Maurício de Souza. Aí ele vai lá estudar no Maurício de Souza, trabalhar no Maurício de Souza. O estilo dele, que já é bacaninha, ele se aperta, ele se molda, ele se retorce, sai igual do Maurício de Souza, fica lá 5, 10, 15, 20 anos, de repente é demitido. Tem dessa, né? Porque o Maurício de Souza é implacável. Ele demite mesmo, nesse lado ele não quer nem saber. Só você ver lá o que o Mutarelli falou, que ele trabalhou no Maurício de Souza, foi mandado embora, precisou voltar, pediu pro Maurício de Souza voltar. Maurício de Souza não recebeu ele, recebeu no boteco, falou, mas não, você não entra mais aqui na empresa. O cara precisando, o Maurício nesse sentido, ele é desumano. Tem muitas coisas que eu sei do Maurício, que eu sei, ele é desumano. Só para citar um exemplo, não é ele que desenha. Não é. Os gibis não é ele que desenha, mas passa-se a ideia de que... Ah, mas tá, o expediente tá lá. Não. Cacete. Tá no expediente. Ninguém lê expediente. Ninguém lê expediente de revista. É louco. Muita criança até hoje acha que vê lá aquele desenho. Minha filha achava. Né? E tá difícil de criança da cabeça dela, porque ela viu um desenho do Maurício de Souza desenhando assim na prancheta, ele é cheio da Mônica, Cebolinha em volta. Ah, ele é o desenhista da Mônica. Eu falei, não. Não, como não? Ele tá, aqui o desenho tá dizendo que ele é, tá falando que ele é. Não. Mas ele passa, na minha opinião, isso é mentira, isso é uma maneira de você mentir. É uma discussão velha, uma discussão antiga, sem esquecer aquele lance, né? Do 200 anos da colônia, 1000 anos da colônia japonesa no Brasil, na escolha do mascote da colônia. 100 e tantas pessoas mandaram seus desenhos para o concurso para ser escolhido. A comissão organizadora do concurso sempre disse: ah, não recebemos nada que preste, vamos escolher o Maurício. Você acha que não tem o dedinho dele nessa brincadeira? Presta bem atenção. Ele podia simplesmente falar: não, não quer isso, não posso fazer, tem um pessoal ali, recuso, não, seria antiético de mim. Ele não tá nem aí! Tá nem aí, meu amigo! Fez mesmo, bota, não, quero divulgar mesmo, tô nem aí! Que se dane, é nessas pequenas coisas que você pega o caráter do camarada. Nessas pequenas coisas você vai sacando como é que ele é, né, como é que ele funciona. Sem se lembrar da, também que a reformulação do design da Mônica foi do Aluir Amâncio, que reformulou. E o que ele teve, que ele ganhou com isso? Um pé na bunda, foi pra rua. Que beleza que é isso, né? Ah, é empresa, tudo bem, é empresa, não tô nem aí, beleza, que seja empresa. Mas não passa essa imagem de Disney, né? De que ele desenha, de que ele escreve, de que ele cria. Ele não cria nada. Isso é uma farsa. Conversa. E eu não sou contra ele fazer isso, não. Eu acho que tá certo. Beleza. O que eu sou contra é não dizer isso pros outros. Como um carinha disse uma vez pra mim, ele foi lá pedir um autógrafo. Ô, Maurício, estava no restaurante, faz um desenho pra mim. O Maurício fez um desenho pra ele, entregou. Pô, mas isso aqui não é seu desenho, eu não vejo esse desenho aqui. O Maurício desconversou, saiu fora. Claro! Porque não é ele que desenha, ele só coordena as equipes. E eu não sou contra, eu sou contra ele manter essa imagem de que ele é cartunista, de que ele é desenhista. Ele não é, ele é empresário, milionário, cheio da grana, cheio da bufunfa. Aliás, cadê a animação do Penadinho, né? Não era pra lançar agora, não rola, né? É complicado. E esse esquema do Maurício, que o pessoal entra pra aprender como é que funciona, como é que a pessoa entra lá pra roubar. Um jeito de roubar, eu vou roubar o Maurício, eu vou lá, vou aprender com ele, aí vai lá, eu vou pegar, vai sair de lá, porra, não. Que nem aquele carinho, o roteirista lá daquele gibizinho, Hansel e Gretel, que foram pra fazer 200, 500 páginas de roteiro. Eu não sei o que acontece, esse pessoal que sai do Maurício Souza, eu nunca conheci, fora o Mutarelli, eu nunca conheci alguém que saísse de lá que fizesse alguma coisa que prestasse, né, tirando o Cassaro, teve o sucesso, entre aspas, do Holy Avenger, por sorte, não por competência, nem por organização, mas ele teve sorte. É diferente, porque basta lembrar que os gibis que ele fez antes, sei lá, pela Trama, que depois virou Talismã, esses caras gostam de mudar de nome, né? Ele lançou um monte de gibis, deu tudo errado, né? E pior que os desenhistas fera, né? Os desenhistas poderosos, aquele lá, Lua de Dragões, né? Que merda, até deu um trava-língua aqui, nem aí. aqueles insetos metal. O Kassari é foda, ele sempre bota peito. O negócio dele é teta. Ele se liga em teta, ele bota lá um lagarto, que é um réptil com teta. Ele faz uma inseta, um inseto com teta. Ele bota lá uns seres feitos de metal líquido com teta. Porra, mano. Eu também gosto, tenho minhas perversãozinhas, mas trabalho é trabalho, né? Uma coisa incrível. E esse pessoal vai. Eu não conheci ninguém que saiu do Maurício Souza que fez algo que prestasse. Eu acho até que a pessoa fica meio babaca. Lembra lá do falecido Gedeone Malagola? Ele virou e falou que não, porque quem criou o Cascão fui eu. Quem fez aquele negócio do cabelinho do Cascão fui eu. Eu dei pro Maurício, ajudei ele quando ele tava precisando. Que gratidão, ele não responde o telefone. Você veja como funciona a cabeça dessa gente. Eles entram no esquema do camarada. Eu sei como é que funciona o Maurício. Eu jamais vou trabalhar pra ele. Jamais vou me submeter a ele, porque eu não tenho sonhos calcados no trabalho dos outros. Eu tenho meus sonhos calcados nas minhas coisas, cara. No meu Mil Nomes, no meu Pedro, na minha princesa, na bruxinha, na minha morta-viva Ritinha, né? Que é uma menina maravilhosa, linda, gostosa, que um dia acorda morta. Eu vou trabalhar essa ideia, que eu achei a ideia fascinante. Conheci uma garota que é fantástica, que é a personagem. Eu vou fazer um laboratório com ela. Não vou comer ela. Vou fazer um laboratório. Não, vou conhecer, vou conversar mais, vou conhecer a casinha dela. Pra criar embasamento do meu personagem é fantástico. Mas eu jamais vou construir a minha felicidade em cima do Maurício de Souza. Você tá louco? Eu não vou negar, quando eu tinha 8 anos, eu desenhava a Mônica. Era legal, criança, né? Fazendo desenhinho. Era legal. Mas é estranho. Eu jamais tive o interesse de ser feliz trabalhando pros outros. É engraçado isso, né? Como a cabeça das pessoas são diferentes. Esse povo entra pra trabalhar no Maurício, trabalha com o Maurício, sabe como é que é, porque ninguém é santinho e ignorante. Todo mundo sabe como é que é a treta lá dentro. Só se o cara for muito do imbecil. Eu conheci um que era assim, muito do imbecil, que falava, vou trabalhar com Maurício, que eu vou me realizar, trabalhar com Maurício, vou me realizar. Aí chega lá e sai de lá escangalhado, né? As pessoas que eu conheci que saíram de lá, ou se transformaram em tremendos babacas, arrogantes, imbecis, ou se transformaram em pessoas vazias, tristes, meio loucas, porque eles vão lá para pegar o pulo do gato do mundo. Como é que ele chegou aqui? Eles vão lá para roubar, né? Nesse sentido. Como é que ele sacou isso? Mas... Tadadã, o seu amigo José Roberto Pederneira, o BK, o JRP, a única voz independente desta internet, filha da puta, cheia de viado, eu sei como é que ele fez. Eu vou te dizer. Eu não precisei ir lá trabalhar com ele. Eu fiz, simplesmente fui ler os antigos trabalhos dele. Fui ver a Mônica número 1, baixei, li, peguei as tirinhas antigas dele, a primeira tirinha dele, li alguns textos e falei assim pra mim: eu vou descobrir o segredo desse cara. Tem que ter um segredo. Qual é o segredo? Não é trabalhar lá. O segredo, por incrível que pareça, ele tá na cara de todo mundo. Você quer se ficar rico que nem o Maurício de Souza? Eu te digo como. Não é o meu caminho, porque eu não quero ficar rico. Eu não quero ficar milionário. Eu quero fazer um bom trabalho. Se eu ficar milionário em decorrência disso, beleza. É ético, né? Ético de minha parte. Eu quero isso. Quero fazer um bom livrinho, quero fazer um bom trabalho, divertir o leitor, ganhar meu dinheiro. Se amanhã eu ganhar na loteria, meu livro ser aceito, ser publicado na França, tô nem aí. Claro que eu quero, lógico. Oh, les enfants de la patrie, oh, je veux c'est très bien. Eu quero publicar na França, lógico. Quero publicar nos States, lógico. Mas eu não vou fazer disso o meu maior objetivo de vida. Então, o que acontece? Eu parei, sentei, meditei, e vou te dizer agora, veio assim aquela epifânia, oh, é tão óbvio, é tão óbvio, que chega a ser um absurdo que ninguém tenha pensado nisso, né? Mas de novo, é a mistura da ganância estúpida do camarada com a formação de desenhista. Desenhista não presta para fazer história em quadrinho. Essa que é a grande verdade. Ele serve para ilustrar a história em quadrinho, mas não serve, ele não presta para contar história. Tem que ter um roteirista. E como atualmente você não tem roteiristas no Brasil, fica esse bando de ilustrador. Tem uns caras férias, mas vamos fugir, né? Você quer saber o segredo do Maurício de Souza? Eu te digo, Tá pronto? A Mônica é derivativa da Luluzinha. Epa! O Cebolinha é derivativo do Bolinha. Epa! A Magali é derivativa, mais ou menos, da Brotueja ali. Tem uma coisinha. Epa! Acabou. O Chico Bento é derivativo do Monteiro Lobato. Né? Do Jeca Tatu, do Monteiro Lobato. Epa! O Penadinho, fantasminha, não é do Gasparzinho, não. É da formação espírita do Maurício de Souza. O Souza é o Maurício de Souza, o irmão dele, como se fosse mais maloqueiro, né? Difícil. O segredo é esse, turma. É esse. É você pegar um personagem conhecido da época. Pô, veja no Luzinho, bora, de que época que era, né? Você veja, pega a essência dele. O Maurício olhou. Eu vou fazer do meu jeito, fazer assim. Tchum, tchum, tchum. Ele é publicitário, né? Vou fazer uma tirinha assim, papapá, vamos fazer. Pronto. É isso. É tão óbvio, é tão gritante, mas eu não sou o único a pensar nisso, porque aquela editora que lançou lá a Luluzinha mangá sabe muito bem, porque já rolou uma briga feia de um camaradinha que falou que o Maurício Souza plagiou a Luluzinha. Não, ele não plagiou. E o Maurício processou ele e tal. Aí o Franco de Rosa foi lá dar depoimento. Falou, não, eu veio daqui. O moleque foi absolvido. Você sabia disso? É, eu sei. Não, não foi plágio que o Maurício fez, de jeito nenhum. Plágio é quando você copia igual, faz igual. Né? Não é isso. O que ele fez foi pegar a essência do personagem. A estética do personagem. E ao invés de fazer, por exemplo, aquele cabelo da Luluzinha meio fofinho, ele fez uns desenhinhos em cima. Ele pegou o vestido, vai lá, da Brotueja, que é vermelho, botou aqui. Pronto. É isso. Aí o Cebolinha, em vez de ser aquele cara gordinho e tal, ele fez um careca com um fiozinho assim e tal. Eu até suspeito de, seja lá quem foi. Isso daí foi muito criativo, né? Isso não acho que seja competência do Maurício, não. Suspeito, não tenho certeza. E do Cascão, a gente sabe. Que o Cascão... Engasga, homem. Eu acho que veio ali alguma coisa do Sugismundo dos anos 70. Eu tô meio na dúvida porque eu não sou bom. O Sugismundo, o Sugismundo era um personagem que os militares tinham para fazer propaganda da limpeza organizada. Eu acho que o Cascão veio dali. Não tenho certeza. É uma suposição minha. Por favor, não me processe. Eu não aguento mais processo nas minhas costas. Não, aguento sim, que eu sou muito macho. Mas não precisa demer nas costas. Pode ser pela frente, né? Pelas costas, de repente, eu me entusiasmo. Já o Chico Bento, é óbvio que ele tirou do Jeca Tatu, do Monteiro Lobato. Tá na cara. Mas ele não fez plágio, não, de jeito maneira. Que é isso. Ele fez um derivativo. É a mesma coisa. Por exemplo, vou dar um exemplo base pra você. O meu Mil Nomes tá lá no sitezinho do Mil Nomes, que tá o esqueleto. É o milnomes.webnote.com. Ainda não tenho a URL definitiva, mas depois você pode passar lá e eu explico de onde que veio o Mil Nomes. Eu peguei o Marino Boy, da Warner, e peguei o Príncipe Planeta. Perceba, presta atenção. O Marino Boy é um menininho que com o golfinho, com uma sereiazinha debaixo d'água. Beleza? Aí o Príncipe Planeta é um carinha que vem de outro planeta para ajudar a Terra, mas faltava dar o link, né? A ligadura. Ai, adoro essa palavra. Para dar uma ligadura entre as ideias. Que era o quê? O desenho Fantasmagória. Que tá lá o link, tem um trechinho do desenho. Como é que... Criou o link ali, eu pá! Matei, criei o personagem. Aí eu cheguei com a patroa, fiz uns desenhos, ela fez, também tá lá no milnomes.webnote.com. Tá lá o desenho base do Mil Nomes. Olha, um menininho assim, com roupinha. Ah, um pijaminha. Fazer um pijaminha. Uma estrelinha assim. Ele começou a chamar Estelar. Porque ele é ligado às estrelas. Mas aí o Duncan lá do MBB falou, pô, não tem Estelar lá, que é da Marvel. Porra, é mesmo. Eu fiquei pensando, tá complicado. Aí eu fui escrevendo a história. Fui tocando a minha imaginação. Tá, de repente a menininha lá, a Prana, né, chama ele de Mil Nomes. Porque você tem mil nomes. Teve mil... Puta, é esse. Fechou, é esse. Aí a partir daí, eu e minha patroa começamos a mexer com o design do personagem. A asinha na orelha dele, eu peguei do Asterix, que eu adoro Asterix. Goscinny e o Derzo são mestres. Mais o Goscinny do que o Derzo. O Goscinny era foda. Aquele homem era maravilhoso. A orelha dele é da cabeça do Asterix, aquele, né? A asinha. E depois ele ganha a asinha no pé, que veio do Namor, que eu adoro o Namor. O Namor era a minha grande alegria nos anos 80, 70. Eu adorava o Namor. Pronto. É um pijaminha. Aí a patroa deu um lance legal, que ela, nos desenhos ele aparece com cachecol, né? Eu falei, pô, que merda que é essa? Que cachecol? Não, isso aqui é anos 70, bem assim, né? Ciborgue 009, dá um equê de movimento. Ela fala, tá bom, concordo, deixa. Só que no texto ele não aparece de cachecol, né? Ele só aparece no desenho. É legal! Dá um troço... Percebeu? Maurício de Souza faz isso, cara, ele fez isso. O Iabo, Fábio Iabo, fez a mesma coisa. Você vai no site da Sabesp, www.sabesp.com.br, tem a turminha Sabesp, aquele desenho daquele menininho, aquele personagem lá, aquele mascotinho, foi Iabo que fez. Você pega o bichinho, ele tem o capacete dos snorkels, aquele desenho da Hanna-Barbera, né? E tem o cinto de utilidades do Batman, os poderes do Aquaman, né? O escudo do Capitão América. Ou seja, ele pegou o elemento de lá e de cá, só que o Iaba, ele é superficial, ele não tem as manhas de se aprofundar, porque, de novo, ele é ilustrador, ele é desenhista, ele não tem as manhas. As princesas do mar que ele criou é Hello Kitty. A Hello Kitty tem lá, de vez em quando aparece a Hello Kitty, parece com um chapéu, um capacetezinho assim, uma toquinha de bichinho. O Mario, porra, o Mario, mano. Você vê o grande Mario, né, o Mario Bros, né, tem um jogo, uma hora que ele, quando ele pega aquela folhinha, ele fica com uma roupa de guaxinim, né? Ele tem lá aquela toquinha. Ele pegou isso. Aí ele fez um monte de menininha com a do mar. Porque é uma coisa ecológica. Mas aí já entra a mão do grande Marcelo Duarte, que foi o editor dele, que deu a coordenada pra ele. Entra também a escritora fantasma, né? Porque não foi o Iabo que escreveu o livro, ele só ilustrou. Mas ficou pra ele, sei lá que rolou. Você vê até lá, o texto é da uma outra moça. Não é dele, ele não escreve, não. Você tá louco? É só você ler o espelho, tá ali. Mas o que funciona é isso, você pega elementos daqui de lá, e recicla. Mas como é que você recicla? Você recicla adicionando uma ideia nova. Você acrescenta uma visão diferente. E essa visão você só consegue, velho, se você escrever. Mas como é que um ilustrador vai escrever se a cabeça dele está voltada só para o desenho? É difícil. No nosso site lá, o japanfury.com, você tem lá uma entrevista com o grande Aloysio Seireles. O grande Aloysio, né? Você vê que ele tá para publicar nos Estados Unidos, tem um desenho fantástico, mas ele é ruinzinho de roteiro. Porque não é a formação dele, cara. Esses cursos não ensinam isso. Né? Você não tem curso nenhum que te ensina a fazer roteiro de quadrinhos. Nenhum. E isso é o que ferra. Porque se você não tem tem um desenhista que sabe desenhar, beleza. Ele vai procurar emprego, não tem. O que ele vai fazer? Desiste. Ou ele vai quebrar um galho aqui, quebrar um galho acolá. O Aloysio tá legal porque o pai, ele falou pra mim, né, na entrevista, ele falou que não, meu pai me financia, eu faço, beleza. E quem não pode? E quem não tem pai que banca, mas que tem um puta de um talento pra desenhar? Como é que fica? Vai pra merda? É foda, né, velho? Não é assim. Então essa estrutura de quadrinhos que tá aí não dá certo. Você quer fazer seu fanzine, seu gibizinho, não dá certo. Mas a Preta Véia é de um coração de ouro, tem seios fartos e mamantes assim, né, generosos. Eu te dou uma dica, porque eu não quero ver todo o pessoal na merda, eu fico triste, fico chateado porque não é pra tá assim. Então o que a gente faz? A gente vai dar agora, a Preta Véia vai dar um negócio pra você agora, o cu não. No dia 23 de outubro de 2009, eu vou dar uma palestra gratuita no site Aulavox, aulavox.com/2009/10/JOSER/quadrinhos2310. Eu vou pôr o link aqui no blog, aí no podcast você vê. No dia 23 de outubro de 2009, das 15 às 17 horas, eu vou ficar 2 horas falando de como criar personagens comerciais de história em quadrinhos. Maurício Souza já fez isso alguma vez? Não. Cassaro já fez isso? Não. Nagado, Peixoto, alguém fez isso? Não. Mas a Preta Véia vai fazer, porque a Preta Véia acredita na mudança. A Preta Véia não é... Eu não sou um cara que poderia fechar pro meu canto, ficar comendo umas menininhas por aí, transando com a patroa e comendo umas menininhas por aí. Comendo a patroa e não comendo nenhuma menininha por aí, o que é o que mais acontece. Eu poderia simplesmente me abster, mas eu me preocupo. Eu sou um cara assim, eu me preocupo. Desde o tempo da Japan Fury eu era assim, não tem que mudar. E quando eu vejo essa situação, eu vejo um monte de pessoal fazendo quadrinhos, mas o personagem está mal construído. Então o que acontece? No dia 23 de outubro de 2009, agora, mês que vem, daqui a uns 30 dias, não tem como você escapar, das 15 às 17 horas, durante a tarde, né? Não tem como você escapar. 23 de outubro, eu vou apresentar como criar personagens de comercial de quadrinhos. Vou falar da mudança do perfil das editoras, o empresário, vou falar de público-alvo, character design, público, três tipos de roteiros básicos, que é importante isso, adequação, blá, blá, blá, direito autoral. Numa outra palestra, eu vou te ensinar a imprimir. Como é que você imprime? E como é que você imprime sem dinheiro? Tá sem grana? Eu te ensino como é que você vai ganhar dinheiro dos outros, vai aplicar nas suas coisas, viabilizar seus projetos e, ao mesmo tempo, vendê-los. Ah, mas distribuição, foda-se, isso é coisa velha. Não falando pra você distribuir, tô falando pra você vender, ganhar sua grana e começar a brincar. Começar a tocar pra frente. Vou falar também de licenciamento internacional nessa próxima palestra, não nessa. Mas o importante é deixar claro como criar personagens comerciais de história em quadrinhos. Não vou falar de personagens de mutarela, essas coisas cabelo, não. Não vou falar de Hansel e Gretel, aquela coisa horrorosa, pra otaku. Não, tô falando pra você ganhar dinheiro. Pra você sair da pindaíba, pra você se levantar e pra você correr atrás da realização das suas coisas. Seja no Brasil, seja no exterior. Agora o que acontece? Quem que faz isso? Qual desses caras desceu do pedestal pra te dar esse estoque? Só a preta véia. Mas eu vou fazer de graça, você vai ficar devendo pra mim. E você vai comprar meu livro. Viu, seu viado? Você vai comprar o meu nome quando sair. Você vai fazer isso por uma questão de gratidão. Você não vai ser ingrato que nem esses viados que eu ajudei a revelar, que eu dei chance, que eu dei uma força, que está publicando nos Estados Unidos, e hoje eu não diz nem bom dia. Porque senão eu vou te xingar pra caralho. E outra, vai vir um bichinho na tua cabeça que vai ficar comendo teu cocô, que é a consciência, filho da... Vai dar dor teu cachorro. Mas enfim, vamos mudar de assunto e falar de uma outra coisa interessante. Não, não tô achando, tô com nós entupido mesmo, né? Eu passei por um blog de... Um blog aí qualquer sobre ficção científica, comentei algumas coisas, né? E não sei porquê, calhei de falar da editora Aleph. A editora Aleph é o seguinte, eu fui na Bienal do Livro aqui em São Paulo ano passado, foi ano passado mesmo, né? Nossa, faz tanto tempo, nem lembro. Fui lá, né, porque um amigo meu lá da Saraiva falou, não, você passa lá e vende seu peixe, fala com as editoras pequenas e médias, vai lá, é uma boa ideia. Não estava conseguindo publicar mesmo, mas vou lá. Ganhei convite, fui lá e fiz o tour pelas editoras. Fiz contato, inclusive, com o André Vianco, conversei com o André Vianco, fui muito bem tratado. O André Vianco é muito gente boa. Conversei com o pessoal da Giz, né, com o nosso grande Ednei, nosso grande amigo Ednei, gente boa pra caralho, manja o mundo. Tamo pra ver se rola alguma coisa com ele, não sei o que, né? Aí eu passei pelo stand da Aleph, editora Aleph, né? Lançou na época aquele livro lá, o Asimov, vai lançar Asimov, a Fundação das Asimov, vai lançar livro do Kadik e tal. Fui lá, conversei com os caras, né? Deixei meus folhetinhos, bacana. Fui muito bem tratado. Foi legal, bacana, tranquilo. Aí eu deixei, ó, vocês entram em contato comigo? Não, a gente vai entrar. Passou dia, passou semana, passou mês e nada. Editor brasileiro tem disso, ele é muito mal educado, ele é grosseiro, ele é sem educação. Não todos, claro. Quando eu passei pela GIS, deixei lá com o Ednei prontamente me respondeu, educado, fino, gente boa, Ednei, eu não posso falar mal mesmo, que fui muito bem tratado e eu deixei meus negócios. Ele entrou em contato para dar satisfação, isso que eu acho bacana. É questão de respeito. Eu deixei meu folheto, deixei um cartazete. Olha, tá aqui, eu quero fazer. Tá, o André Vianco, inclusive, me apoiou. Né, que o André Vianco me conhece. Ele pode não concordar muito com a minha postura meio maluca e tal. Eu mesmo também não gosto dos livros dele. Acho, ai, vampiro. Eu escrevo melhor que ele. Mas ele consegue separar essas coisas, né? Minha opinião é minha opinião. Trabalho é trabalho. Ele não gosta quando eu falo mal dos livros dele. Porque, qual autor que gosta também? Mas ele também não lê um livro meu, né? É, se ele lê o meu nome, ele vai entender. Se ele lê o Mundo Sensual, ele vai entender. Eu não tenho competência de fazer 800 páginas, aquele bitelão de livro de vampiro. Puta, primeiro que meus vampiros são muito loucos, né? Eu não vou fazer essas baboseiras para ganhar dinheiro. Meu trabalho é outro. Mas enfim, o André Vianco me apoiou. O Dinei me recebeu muito bem. Gente boa pra cacete. Ah, mas o pessoal da Aleph não deu a menor bola. Deixei folheto, deixei livro, deixei mundo. Ó, quero publicar. Sou autor, tenho um público, faço diagramação, faço tudo, tem pá, blá, blá, blá. Não, vamos entrar em contato, vamos responder. Nada. Deu uma semana, duas, terminou a Bienal, liguei, deixei recado, e-mail voltando, e-mail falando, pô, editor brasileiro, a maioria é assim. Mal educado, sem educação, grosseiro. Aí o que acontece? Eu passo por esse blog e deixo uns comentários sobre, criticando a Aleph por eles terem lançado esse livro, a Fundação com capa, puta, sem conto. Porra, bicho, eu sou contra. Eu sou contra lançar esse livro só tendo este como padrão, né? Eu sou a favor do livro. Tem que ter esse livro caro? Claro que tem que ter. Porra, lógico, tem que ter um bom acabamento, uma boa capa, uma ilustração. Puta, fica bonito. Até eu quero ter. Só que eu sou também, tem que ter o livro popular. A ficção científica é, em sua essência, pulp, popular. Ela começou se popularizando com aqueles livrinhos, tá? Pô, é só você pegar o Asimov e começou falando, né? Literatura popular, livro baratinho, de 10 centavos, 10 cents. Eu tenho aqui do meu lado a coleção, alguns exemplares da coleção Argonauta, que me são preciosos, estão aqui, mas eu por mim... Eu entendo assim, esses livros baratinhos funcionam para divulgar a ficção científica, depois você lança uma versão mais sofisticada. Não, aqui não! Aqui não, você só lança para rico. A ficção científica virou objeto de burguês. Mesma coisa para os quadrinhos. Você tem lá os caras lançando o Watchmen, a versão definitiva. Puta, existe versão não definitiva do Watchmen? Com capa disso, papel daquilo, R$90. Porra, meu, só tem isso. Quando o Watchmen saiu na versão mais popular, igualmente boa, tá errado. Você vai em Portugal, você tem lá os gibis baratinhos, populares, poucos escudos, uma ninharia, custa baratinho. Depois eles lançam. No Japão também. No Japão tem lá o mangá mensal, o mangá semanal de papel jornal, o pessoal lê e joga fora. Mas quem gosta da história, depois compra o livro de bolso, né, o Tankōbon. E, por incrível que pareça, depois tem a versão mais sofisticada, o tanco-raço. Um bitelão assim poderoso, imenso, caríssimo. Mas tá lá. Ou seja, segue-se um padrão. Aqui não. Aqui a editora lança um livro luxuoso porque a tiragem é tão baixa. E o grupo de fandom, o fandom é tão microscópico que acaba virando, né? Vai, tá vendendo pra cacete. Aí, e no Brasil o pessoal não quer, o editor não quer ampliar os negócios. Ele não quer lançar livros populares, ele fica com aquele grupinho de puxa-saco, aquele bando de babaca que fica chupando as bolas dele e fica comprando, entre aspas, porque o fandom não compra livro, quem compra é o leitor comum, né? Aí o pessoal acha que tá vendendo, não sei o que, tá indo muito bem. Porra, é estranho isso. O Nelson Rodrigues disse a frase, né, que quando todos concordam, alguma coisa errada. Porque com certeza, todo mundo assumindo que tá certo. Não, não tá. Eu não tenho livro aqui na minha esquina. Aí eu vou lá na... Passo na banca, tá lá o livro da LPM, o Matador 5, do Kurt Vonnegut, ficção científica. Paguei 10 conto nessa merda. Na banca, vou vender isso aqui a 25. Beleza, pode vender a 25, tá valendo, porque o livro é bom. Mas é uma maneira de você popularizar a FC. E a Aleph, eu critiquei a Aleph por isso. E não é que tá lá o Delfim, o Dalfim. Dá o fim, um fim, um fim. Tá lá o camarada que... Ele usou... Olha aqui como é que esse pessoal trabalha. Ele usou o nosso encontro lá na Bienal. Você esteve falando conosco, que você apresentou o projeto. Você que... Veja que falta de profissionalismo, que coisa baixa, né? Eu critico, eu nem sei se tem alguém da editora por perto. Da mesma maneira que eu vou para várias editoras, mas eu posso criticar. Mas você não vê nenhuma editora descer e falar, não, você veio aqui, porque isso é antiético, isso é desonesto, isso é coisa de gente covarde, de gente de boizinho, de mauricinho mimado, que tem um fandom subserviente que chupa rola, que deixa um camarada desse atuar dessa maneira. Então você não pode levar a editora Aleph a sério Porque se ele tratar assim um cara que está indo na maior boa vontade querendo publicar e que depois esquece do assunto tal, não vai dar resposta, é destratado pela editora porque não responde. Em compensação, a outra editora, com toda a gentileza do Ednei, que eu agradeço muito, ele responde, o Ednei respondeu, isso é uma maravilha. De das 20 editoras que eu entrei em contato, só o Ednei respondeu, isso é uma maravilha. Isso é coisa de gente digna, de gente honesta, de trabalhador. Mas já a Aleph não respondeu, ainda pega o encontro que nós tivemos para o camarada se perfazer junto aos amiguinhos. Isso é de uma baixaria, isso é de uma covardia, isso é de um antiprofissionalismo a toda a prova, mas que mostra como é que funciona a cabeça desses caras. Aí você vai lá no link, já apagaram os comentários, tá? Vamos voltar para o mundo alegre, feliz, que esse cara, eu já soube de você, que você não sei o quê, o Sidney Guzman já me falou de você, que é aí não sei o quê, o Sidão, você sabe que é a treta com o Sidão, com o Sidney Guzman, que eu critiquei ele uma vez, né? Mal, eu nem conheci o cara, falei para ele, porra, bicho, não seja tão subserviente, né? Não seja tão assim bonzinho. Pô, você só elogia, fala um pouco mal também, crítica. Ele ficou, a menina ficou louca. Ficou alucinada comigo, que eu vou te bater, que eu quebrar sua cara, que você é folgado, que não sei o que. Já faz, acho que uns 10 anos isso, né? Falei, porra, bicho, vai tomar maracujina, né? Vê se cresce, se liga. Incrível, o Sidney Guzman, ele foi assessor de imprensa do Maurício de Souza, pra você ver, né? Que merda, a árvore doente só dá fruto ruim, né? Só vem coisa ruim do Maurício de Souza, não sai nada que preste de lá, né? O único que prestou foi o Mutarelli. E o Mutarelli, eu não gosto do Ciro dele de novo, mas ele é genial. Aí o Sidney Guzman saiu por aí dizendo que, né, que vai me pegar e bater porrada, que tá não sei o quê. E já a Curriola já, ai, o Sidninho, Sidão, cu, eu não tô nem aí com o cara, problema dele, dá o que é dele, não tô nem aí. Aí já fechou ali a turma pro BK, e depois eu soube que ele teve um lançamento aí do filme do Star Wars, que eu fui lá fazer a cobertura, que eu trabalhava na Vervídeo, não, como é que era? Trabalhava numa editora, fui lá, ó, vai ter o lançamento do filme, você quer ir lá? Quer fazer a cobertura? Não, vou. Beleza, fui lá. Eu fazia a revista Home Fan, pela Videopage, junto com o meu grande considerado Paulo Gustavo, né? O fofo louco. Paulo Gustavo é foda. Aquele cara, ele vira pra gente e fala, não, meu colesterol tá bem, eu tô legal. Você olha pra cá, ele tá queimando. Tá, eu vou acreditar nele. E o Paulo Gustavo, você tem o sobrenome Pereira, igual o meu. A gente se dá bem. O Paulo Gustavo é gente muito boa. Tá, eu ajudei o Gilberto Schuereda, que tá na Mitos, ajudei graças ao Paulo Gustavo, né, que puxou o cara pra lá, disse, não, eu quero falar com o Gilberto, não, tá aqui o telefone, liga pra ele, traz ele pra cá. O Gilberto hoje nem fala comigo, ignorante, caralho, grosseiro. Dá pra você ver como é que é, funciona esse pessoal. E o Sidão virou pra mim. É que eu te vi lá no evento do filme, você saiu correndo que eu ia te dar umas porradas, que eu ia te pá não sei o quê, que eu te intimidei, que porra, eu nem conheço o sujeito, né, porque quem é esse cara, meu? Quem é esse sujeito? Quem que ele pensa que ele é? Aí eu fui ver, olhei bem pra cara do Sidney Guzman, falei, pô, ele tem filhas, né? Umas filhas bonitas, tem esposa, tem uma casa boa, mas não cresceu, né? Eu jamais vou me dar interesse de sair porrada. Olha que bando de moleque, cara. Eu tava lá, o cara lá da editora Brainstorm também, esqueci o nome dele, tava lá. Ele ficou me olhando assim, né? Eu passo ali. Eles olham assim. Olha o PK. Eu não tô nem aí pra eles, bicho. Não tô nem aí pra eles. Meu único objetivo na vida é só cuidar das minhas filhas, do meu filho, da minha casa, da minha esposa. Meu livrinho. Tá nada. O que eu critico. Mas quando você critica os caras, eles enlouquecem. Porque eles são senhores da verdade absoluta, né? Eles são senhores da verdade mesmo, porque eles é que querem mandar no que você vai ler. Eles querem mandar na sua opinião. É como disse um amigo meu, falou, o micro reflete o macro. A cabeça de ostra de nós, esses caras, reflete a grande mídia brasileira. São os caras impositores, fascistas, canalhas. A maioria deles são canalhas. Não todos, lógico. Tem cara muito bom. Tipo de nem que a gente boa pra caramba, mas o resto, puta, você vê. É assim que eles agem. Você critica eles, pior, você discorda deles, já é antagonizado. Isso se reflete nas comunidades de quadrinhos, nos fóruns. Não existe uma coisa chamada tolerância às diferenças. Né? Você não, tem que ser, o cara é diferente de você, ele não concorda. Beleza, deixa ele discordar, é direito dele. Não. Brasileiro, arruaceiro, terceiro mundo, fedorento, ele não quer que discorde dele, quer que concorde sempre. E pior, tem vagabundo que concorda para poder arrancar alguma coisinha. Mas isso já vem lá de cima, né? Já vem lá do andar de cima, né? Se você concordar muito, se você sorrir bastante, se você elogiar o cara, ele te dá alguma coisa. Isso vem no tempo do Dom João, né? Quando aquele filho da puta desgraçado veio pro Brasil, trouxe o império para cá, olha, beija minha mão. E esse império não saiu daí até hoje. Né? Não saiu, tentaram fazer socialismo, comunismo, revolução, não funciona. Né? Porque aqui o Brasil é a terra da ideologia velha. Tudo que for velho, caquético, podre e ultrapassado, fica aqui. E aqui floresce, que é uma... Eu já te falei isso, mas é bom falar de novo. Aqui floresce de uma maneira incrível. Quer ver? Espiritismo. Não existe mais espiritismo na fala. Acabou. Mas aqui está aí, né? É a religião que quer ser ciência. O espiritismo é uma farsa. Me desculpem os espíritos, mas é uma farsa. Que lá não tem nada de... Pode ter religião, com aquela coisa abstrata, né? Mas não existe uma única prova concreta de que o espiritismo funciona. Mas eles vendem como se fosse funcional, né? Olha, marxismo, leninismo, stalinismo. Aquilo acabou no mundo inteiro, só na China, porque tem aquela coisa ditatorial do caralho. Ou então na Coreia do Norte. Mas aqui continua, porque tem cara que acredita que vai funcionar. Que vai salvar o Brasil com isso, cara. E a mesma coisa, isso se reflete no fandom de ficção científica. Que fazem o quê? Você pega a Fundação, que é um bom livro. Né? Meio chato, às vezes. É um bom livro, bacana, divertido, interessante. Mas que está se baseado numa uma premissa popular, que é da ficção científica. E transforma num produto de elite. Ou seja, meu quadrinho é a mesma coisa. Watchmen, a versão definitiva, caríssima, R$100. Porra, gibi, cara. Ou lança o álbum da Luluzinha, não sei, com um gibi velho, a R$100. Onde que os caras estão com a cabeça, bicho? Mas por quê? É o Brasil, é essa questão de elite. Mas a Preta Véia vai encerrar o podcast de hoje, que já deu uma hora, porra, não sei como é que você aguenta me ouvir falando por uma hora. Encerrar o podcast de hoje agradecendo a todos vocês pela sua atenção. A Preta Véia não vai para essa direção. O meu livrinho vai custar R$19,90. Um preço justo. Eu vou ganhar uma ninharia de licenciamento, de autoria. Merreca. 10% de capa. Mas eu não me interessa. Porque eu não quero saber de grana. Por mim eu publicava de graça, porque eu quero viabilizar. Claro que eu tenho que ter uma graninha, lógico. Mas eu quero viabilizar isso, porque eu sei que eu vou ganhar grana com outros negócios. A minha ideologia é essa. E eu tenho certeza que você que me ouve também é desse jeito. Você também tem vergonha na cara. Você se envergonha com esses camaradas, né? Você se... padece do nosso mercado porque você quer mudar também. Mas já que esses filhos da puta aidéticos miseráveis, esse bando de puta sifilítica não quer mudar nada, mudemos nós. Mas mudemos primeiro a nós mesmos. Quando você muda a si mesmo, velho, todo o resto vai mudando. Falou? Obrigado a todos. Quero agradecer também a dona Lia, que me fez uma entrevista pro seu livro sobre otakus. A mulher mais linda do mundo. Fui interessado pela mulher mais linda do mundo. Linda, inteligente, meio destrambelhada. Fantástico. Tem um filhinho lindo, um marido bonitão. O filhinho dela é maravilhoso, uma mulher magnífica. Pena que ela é destrambelhada. Se ela focalizasse o talento dela, né? Fluir. E também para minha querida sobrinha lá de Minas Gerais, Belzonte, com o seu evento que vai rolar lá. Vamos ver se a Preta Véia vai lá para fazer uma palestra, explicar qual é que é, fazer um bem bolado. E vamos torcer para que as coisas mudem. Obrigado a todos pela sua audiência. E a todos o nosso muito obrigado. E tchau.